Hoje água vou beber na profunda fonte. Tenho certeza que tenho o poder de aliviar a sede. Nunca se acaba e não vai secar, e onde estiver eu preciso beber. Vem provar da água viva e jamais sede terás. Veio uma mulher, água buscar. Disse Jesus a ela: a fonte que eu lhe dou é água viva. Disse a mulher: sim, meu senhor, roda-me dessa pura água. Venha fonte de água viva e jamais sede terás. Hoje água vou beber na profunda fonte. Tenho certeza que tenho o poder de aliviar a sede. Nunca se acaba e não vai secar, e onde estiver eu preciso beber. Vem provar da água viva e jamais sede terás. Vem até a mim, disse Jesus. Achou-me então enfim, e venha para a fonte a jorrar de água viva. É Jesus, sim, podes beber, não vai secar, enfim. A fonte de água viva é Jesus o Senhor. Hoje água vou beber, na profunda fonte. Tenho certeza que tenho o poder de aliviar a sede. Nunca se acaba e não vai secar, e onde estiver eu preciso beber. Vem provar da água viva e jamais sede terás. Hoje água vou beber na profunda fonte. Tenho certeza que tenho o poder de aliviar a sede. E onde estiver eu preciso beber. Vem provar da água viva e jamais sede terás. Fonte de água viva.